MachineCast. MachineCast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo, e aqui junto comigo, ele, Felipe Zu! É, mano, minha carta de alforria tá aí, mano, vamos embora, tô livre, férias, pô! Bem-vindo, bem-vindo de volta! Valeu, cara! Olha só, e junto conosco aqui, ele, Nelson Lopes! Vamos embora gravar essa maçã aí logo, pô! Tá voltando as horas. Voltou os tempos da velha guarda, né, cara? Meu Deus. Pois é. Tradicional, tradicional. E aqui com a gente um convidado muito especial aí, o nosso querido parceiro lá da Desert Studio, Flávio. E aí, beleza? Vamos lá? Vamos que vamos. E aí, cara, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Ah, então tá bom. E agora tá na hora dele, Spider. E aí, pessoal, beleza, tranquilidade? Frasezinha marota de hoje é o seguinte, vou falar um pouco de mim. Eu gosto tanto de dormir que é a primeira coisa que eu penso quando eu acordo. Nossa! Meu Deus do céu! Beleza, Zé Comé! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus do céu! Parece o cara da minha empresa lá que fala que segunda-feira é o melhor dia da semana, porque ele é o dia mais longe da segunda-feira. Nossa! Porra, tá. Caraca, tá porra. Você vive porra. Bem, viu? Bom, gente, estamos aqui no nosso último programa do ano, né? Logo após ele, nós vamos entrar de férias. Vamos dar uma encostada na velha máquina e preparar as coisas pro ano que vem, né? E, infelizmente, nós estamos aí com a falta do nosso querido Eduardo. Eduardo que, até o momento da gravação, a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? Mas esperamos aí que esteja tudo bem e que ele dê notícias logo. Mas a gente tem uma ideia, né? Do que pode estar acontecendo. Só os fortes entenderão. Caralho! Caramba! Meu Deus. Bom, gente, eu espero aí que vocês, dessa vez, mandem muitos comentários lá do nosso último cast, né? E nesse aqui também, para que a gente possa ler aí e-mails e comentários, né? E para quem escuta a gente aí pelo feed, pelo iOS, por favor, entrem no iTunes, deem lá as suas estrelinhas que vocês acham que a gente merece, comentem, deem sua referência lá pra gente e nos outros meios de comunicação aí, compartilhem nas suas redes sociais, Facebook, entre os nossos grupos, todos os links tem no site, aqui do lado, aqui em cima, para as nossas redes sociais. Bom, então vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Chegou o Babalu Banana, macio, gostoso e com recheio líquido. Nada mais gostoso que um Babalu Banana. O chiclete cheio de sabor. É, que recheio. Babalu Banana que chegou. Nada mais gostoso que um Babalu Banana. O chiclete cheio de sabor. Certo, gente, voltamos aqui. E como vocês já viram aí, provavelmente nos posts e no título, nós vamos falar sobre comerciais antigos, propagandas de televisão, né? Lá de antigamente, quem lembra aí da infância, né? Aqueles comerciais que a gente tava lá distraído, ouvia musiquinha ou alguma frase e voltava correndo pra ver. adorava toda vez que dava, né? E nós vamos começar aqui a rodada com o nosso amigo Felipe Zu. Felipe, vamos começar a rodada com comerciais de nada melhor do que comercial de comida, né? Tem algum aí? Ah, lembro do comercial da Danoninho, né, velho? Esse é clássico. Me dá Danoninho, Danoninho, dá. Posso ir vitaminas pra gente brincar. E assim vai, mano. Era... Cara, aquilo ali eu cantava direto, velho, só pra ganhar um Danoninho, mano. Cara, isso aí era chiclete, né, na época. Tipo, a música muito passava bom. Uma vez só, você ficava com essa porra o dia inteiro, né? Eu aprendi a tocar no teclado, mano. Puta. Você sabe qual é o pior? Agora não tem mais, mas quando eu era bem pequeno mesmo, eu tinha o disco que tinha essa música do Danoninho, era um disco vermelho ainda. Olha só. Caraca. Aqueles compactos, não tem? Aqueles compactozinhos que é pequeno, os vinil pequenininho. Sim, sim. Então, eu ficava ouvindo igual retardado essa música. Me dá. Quem comia Danoninho aí quando ouvia comercial? Eu comia, mano. Miséria. Cara, eu tenho certeza que comia. Eu só tenho uma coisa a concluir. Você, tanto do Denilson quanto do Zu aí, cara. Vocês gostavam pra caramba de Danoninho. Ai, comercial de criança e o cara pensando igual o Chase. É foda. Com o banco da praça no lombo aí. Sempre, né, cara? Eu acho que ele tá querendo tomar o emprego do Paulinho Gogó, só pode. E aí, Flávio, tu comia Danoninho? Comia, com certeza. Que é isso, mano? Deixa eu convidar. É minha impressão, né? Só eu e tu que não comia Danoninho. Né? Não, eu comia, pô. Como é que eu é? Comia também, Nilson? Comia, pô. Porra, eu não comia Danoninho. É, eu só ostentando pra comprar Danoninho. Ostentando de novo, né, Nilson? Você eu acho que agora chegou ao nível da pobreza extrema. O Team Blue é o novo Chaves do. É. Vai tocar a musiquinha do Chaves. Bom, então agora, Neilson, fala aí, Neilson. Eu lembro da Tortuguita, tá ligado? Das duas tartaruguinhas. As duas tartaruguinhas. Branca e preta conversando. Aí até no final ela fala em estúpida. Por que as nossas cabeças não entram no nosso casco? Porque o nosso casco está cheio de recheio, estúpida. Ah, pensei que nossa cabeça é que fosse cheia de recheio. Não, a nossa cabeça é de chocolate, estúpida. Tem razão, hein? As nossas cabeças são de chocolate. Estúpida. Tortuguitas God, recheio de morango, chocolate e baunilha. Pra você comer devagar e sempre. Eu lembro dessa onda, velho. Porque uma olhava pra outra, né? E falava: por que nossa cabeça não entra no casco, né? Um negócio desse ali. Porque tá cheio de chocolate, suas. É, porque são. Não, porque são feitas de chocolate. Ele fala assim: porque são feitas de chocolate. Estúpida. Era tolerância zero, cara. Era massa. Pô, aquele Portuguita é bom demais, mano. Era boa. Bom demais. Era legal, né? Nem existe mais. Não, existe sim, até hoje. Existe? Aqui existe. Nunca vi mais, não. Daqui nunca vi mais. Tá? Existe sim. Quem é que... Mas você comia pedacinho por pedacinho? Eu ia falar isso agora, cara. É. Comia primeiro as patinhas, depois a cabeça. Rapaz, ia decepando, né, velho? Decepava, isso. Aí tirava um braço. Eu era engolida só. Já acabou. Sempre quem na comia... fomeagem, né? Ela tinha rabinho? Quem comia o rabinho da tartaruga? Olha as ideias. Olha isso. É que não lembro se tinha. Aqui, a parte aqui do no Nordeste não vinha com rabinho, não. Porque nesse negócio não, ninguém gosta de comer. Tá que pariu, viu? Ai, ai, ai, ai, ai. Aí tinha o Batavinho também, né? Na época, não tinha? Tinha o Xambinho também. Tinha o Xambinho. O Xambinho era muito mais. É. Era muito mais famoso. O comercial era muito melhor do que o Danoninho. É, era massa. Ah, para, mano. Não era chiclete, não. Ou do Danoninho, ou do Xamion. A música do Danoninho era muito foda. Bom, de comer também, era também um doce, né, que era o batom, cara. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Tá na minha lista também, mas batom. É muito massa. Compre batom, compre batom. Cara, fazia isso no mercado com a minha mãe, mas não dava certo. É, comigo também não, mano. Como é que a menina falava? Seu filho merece batom. É, ficava balançando o batom, né? Essa tinha várias, né? Não tinha só uma de compre batom, né? Tinha né? Tinha várias crianças várias, que falavam várias. E tal, ensinando a malícia, né, do batom, mas não dava certo comigo, mano. E diz uma coisa, quem é que não passava batom de verdade? Caramba! Que ideia, velho! Olha esse frango, mano! Não, cara. Vocês só comiam, o nome não era sugestivo pra vocês? Pra mim, não, mano. Caralho, velho! Não, nunca fiz isso, não, bicho. Caralho, velho, agora eu morri. Caralho, velho. Sim, mas nunca deu vontade de passar batom, não. Sério, cara? Você tem que refazer a pergunta. Você passava o batom de chocolate, é isso que você tá falando. Isso, batom de chocolate. É, porque todo mundo entendeu o batom normal, entendeu? Não, seus viado, não é o batom de verdade. Eu tô falando o batom de chocolate. Ah, de qualquer sim, jeito, a viadagem ultrapassou os 8 mil. Ultrapassou os 8 mil, velho. Pô, aqui, meu. Nossa senhora. Mano. Ah, criança inocente, cara. Não tem essas malícias. Meu, que vocês meu têm rastreador aí. Estourou, mano. Caralho, bom, cara. Aqui no, bom, na agora tela... é a vez do Flávio. Fala aí, Flávio. Bom, aí eu vou voltar muito no tempo. Eu acho que talvez não seja da época de vocês. É, ou talvez seja pra alguns que são crianças, já falando, né? Não, mas pera aí um pouquinho, pera aí. Falar de grafete. Seja da nossa época, cara, tu vai falar de comercial de quando tu nem era nascido? todo mundo aqui é mais velho do que tu, cara? Pois é. Bom, eu vou tentar agora falar um pouco então do mais novo, né? Eu não sei se vocês se lembram, é uma balinha. Um confeito que na época o meu pai comprava de caixa, porque na caixa vinha 5 posters, né? E cada um dessas 5 caixas era de um herói específico. Aí, então, assim, cada uma seria de um herói específico. Eu não sei se vocês se lembram das antigas balas Zung. Zung, mano. Eu lembro bala sim, Zung, velho. Lembro sim. Dos Cavaleiros de Zodíaco. Pô, lembro, velho. Caraca, essa daí é inesquecível, cara. Balas Zung. Até o... A pessoa que fazia a propaganda era o narrador, aquele que entrava. Os Cavaleiros dos Zodíacos, hoje tem uma nova missão. Eu lembro, cara. É, lembrei não sei agora se... que você falou tudo da... Eu lembro da olha bala só, de Zung, cara. Que a bala era boa pra caramba. Caralho, caraca, parabéns, era com cara, gosto de Coca-Cola, se não me engano. Eu não lembro desse comercial, mano, mas... A bala era boa e tinha as figurinhas. Era top, velho, era top. Eu lembro que eu também, meu pai comprava também as caixas e tal, e... Mas era eu mesmo. Eu comprava bala só por causa das figurinhas pra completar o álbum. Eu nem lembro de comer a bala, mas eu comia, mas eu queria figurinha. Bala Zung. Você vê, né, cara? Ninguém lembrou o nome da bala, Flávio. Mas quando você falou Cavaleiros Zodíaco, todo mundo pronto, lembrou, né? É, bala, cara, Zung, eu lembrei o nome da bala, mano. Cara, parabéns, cara. Olha, não me passou nenhum momento pela cabeça algo tão nostálgico quanto isso. Cara. Agora eu vou dizer um negócio. Da voz do cara que do narrador do Cavaleiro do Zodíaco, eu me lembrei na hora quando você falou, mano. É. Mas o pior que era mesmo, o pessoal, na hora que fazia o marketing, eles queriam deixar uma identidade, né? Então tinha que ser o mesmo narrador. É, às vezes, se fosse falar um trecho do comercial que tivesse algum personagem do desenho, teria que ser o mesmo dublador. Então era uma febre aquela bala. É como vocês dizem mesmo. Eu, meu pai, comprava de caixa. Mas o que eu só queria mesmo era a figurinha e os álbuns. É feito o McLanche feliz, pô. O Pirralho só não quer nem saber de nada, só quer saber da surpresa, velho. Os Pirralho e os pais dos Pirralho, né? Ultimamente sim, né? Com o Mario, por exemplo. Chegando umas coisinhas legais, a gente vai comprando, né? É, pois é. Bom, e agora, depois dessa aí, que foi fora. Olha, essa aí foi, essa me pegou de surpresa, que eu não... Porra. Opa, não fale isso. Olha só. É, porra. Flávio pegando o Timblu de surpresa, nem chegou. tá complicado. Tô um cara casado. Vai, é tu, Spider. Ai, cara, meu comercial aqui de comida pra iniciar, já que três foram pra fita da lista. Nossa. Já na primeira rodada. É, vou falar numa coisa bem, bem bacana, bem saborosa de comer, que é do corneto, cara. Dammi un cornetto molto croccante, è più cremoso ed a gelato. Cornetto, sei propria Italia, io voglio tanto cornetto mio. Aí corneto, sim. Cara. Puta merda, corneto, é mesmo, cara. Corneto que você fala é o picolé? O sorvete. É o sorvete, não. O sorvete. Nunca tomei isso, aquele, não, velho. Aquele em formato de cone. É, Nilton. Sinceramente, agora não, eu lembrei, né? Que vocês são ricos, pô. É, eu nunca comi isso aí também, Nilton. Mas você nunca tomou, não. Nem agora, atualmente, que ainda nunca. Tem corneto? Não, nunca. Eu acho antes que... ele é... Mas assim, ô Spider, antes ele ainda tinha o pai dele pra sustentar ele, e hoje? Tem nada. Antes era mais, se ele não tomou naquela época, hoje que ele não vai tomar. Ah, é verdade. Hoje em dia ele só toma em outro canto, mano. I love it. Puta que pariu. Mas vocês lembram da propaganda do corneto, sim. Como é que era? Não, como é que era? Velho, diz aí pra ver se... Canta aí, canta um pedacinho aí. É aquela que o cara tá na Itália, sim, lá, e a menina tá na janela... O Veneza. Cara tá na janela, se não me engano. Daí ele começa a cantar Dai-me um corneto. É muito crocante. Tá, deu, chega. Nossa, velho. Caralho, cara, minha voz é horrível. Eu não canto nada, cara. É, a gente não lembra não, velho. Mas tu vai lembrar. Pô. Quando eu passar o áudio, tu vai lembrar. Ah, é bem bacana a propaganda, cara. Bem massa mesmo. E, pô, a música era também chiclete. Musical top, né? Ah, ó, Spider, não tava esperando essa aí também, Spider, hein? Oh, cara. Foda, hein? Surpresa do campeonato. Pega. Todo mundo tá pegando o Timblu de surpresa. É? Caralho! Bom, vamos passar agora para as bebidas. E aí, quem é que tem um comercial de bebida? Vai lá, Nilson, fala aí. Bom, o comercial de bebida é o comercial que eu lembro, é o da tartaruga, da Brahma, que até o caminhão vem no deserto e deixa cair uma lata de cerveja. Aí a tartaruga, o cara sai correndo pra pegar a lata de cerveja, a tartaruga vai, dá um drible no cara, passa debaixo da perna e sai correndo. Igual a doida. Ô, Neil. É da Brahma, né? É da Brahma. É da Brahma. Brahma, refresca até pensamento. Velho, eu tava com esse na minha lista aqui também. Quando ele apaga, já apaga. Quando ele aposta a corrida, é engraçado que aquela música da... Como se fosse das Olimpíadas, né? Alguma coisa assim. Aí daqui a pouco ela vem e dá uma saia no cara assim. Começa a virar. Começou da Copa também, disso daí, né? Mas cara, quando eu vi... Fala. Ah. Fala pra fora. Quando eu vi a primeira vez esse comercial da tartaruga, da Brahma, rapaz, eu caí no chão de rir, velho. Pô, chamava muita atenção, muito... principalmente das crianças, velho. Isso. Hoje em dia é proibido, né? É. Não pode mais usar animais, não pode usar mais... Tem mais algumas coisas que não pode usar que eu não lembro agora. Enfim. Os anos 80, 90 aí era sucesso. É, mas só que isso aí era anos 2000. Isso era 2000? Era 2000. É, 2002 isso aí, 2001, 2002, e eu ia dizer pro Nils que em 2000, a antecessora da tartaruguinha era os caranguejos, lembra? Então, era, essa tava, mano, na minha lista também. É, é, é da mesma, a Brahma também, e aí ele tá lá... Isso era bem massa essa aí também. Esse teve dois do caranguejo, tá ligado? Tipo, a primeira eles vão e furam, e a outra o cara tá tendo pesadelo, tá ligado? Aí, depois quando ele levanta lá, tá toda furada, velho. E aquele que ele acorda, vai correndo atrás dela, chega na beira do mar e pula na água. É, legal, velho. Era muito bom, velho. As propagandas antigamente eram bem melhores, velho. Eram bem melhores. Bom, e agora eu vou falar aqui uma propaganda de bebida. E aqui eu vou falar é do famosíssimo Guaraná Antártica. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá. Que tal? Quero pipoca com lá. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca com lá. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca com lá. Sou louca por pipoca e Guaraná. Antártica, este é o sabor. Aquele da pipoca, cara. Aquele comercial era foda, né, cara? Chiclete, aquela música. Aquela era chiclete, né? Pipoca na panela. Pipoca com Guaraná. Essa é muito chata. Essa aí, cara. Teve... Logo depois teve uma versão com a pizza, né? Mas a da pipoca é mais. A pipoca é muito, pega muito mais. A da pizza não pegou, não, mano. É, não. A pizza é só com coca mesmo. Agora pipoca é Guaraná. Vai lá, Spider. Fala aí. Cara, vou lembrar uma propaganda aqui agora, que ficou famosa aí também, que é a da Suquita. Ixi, do tiozão lá. Do tiozão, velho. Do tiozão da Suquita, cara. Sobe. Obrigada. Tá quente aqui, né? Tá gostosa a Suquita? Você é nova aqui no prédio, né? Aham. Eu posso... Tio, aperta o 21 pra mim. Quem bebe Suquita não engole qualquer coisa. Explica como é que era a propaganda. Ô, tio, aperta aí, pra quem não lembra. Ô, tio, aperta o 21 pra mim. É. Vai lá, Spider, explica aí como é que era a propaganda, quem não lembra. Não, mas era isso aí. O cara tava no elevador lá, todo, né? Tiozão, né? Tiozão, né? Aquele casaco no ombro e tal. É mesmo. Suéter entrou, no ombro, mano. Suéter no ombro. Exatamente. Aí entrou a ninfeta com... A Lolita, né? A Lolita, né, cara? No auge da sexualidade, né, cara? Hormônios em fúria, explodindo, né, cara? O cara olha pra ela, fica bem maluco e ela... Aperta o TR pra mim, tio. Ou aperta o 2 pra mim. Não, ele começou a perguntar pra ela várias coisas. Não. Ele fala, você é novo aqui? Aí ela isso, faz, isso, é. Aí ele, não sei o que, não sei o que, ela faz, eu posso, e aí ela, tio, aperta 21 pra mim. E o melhor de tudo é o final desse comercial, porque o final desse comercial, aí o cara da Suquita, né, o narrador da Suquita faz, por que quem bebe Suquita não engole qualquer coisa? Né? É mesmo, e teve vários, isso ficou famoso que teve vários e vários, é porque é tipo uma mini novela, né, teve a da festa no apartamento dela, né. Teve, é, eles faziam várias, né? Foi bem bacana. Da Suquita é bem legal. Propaganda massa. Certo. Beleza, essa aí foi boa, deixa eu desmarcar. Essa aí foi foda. Foi pega de surpresa aí também. Então, vai lá, ô Flávio, fala aí. Bom, vou botar aqui uma bebida, acho que todo mundo já tomou, né? É o nosso glorioso Red Bull, que te dará asas. Né? E o mais interessante eram os comerciais da época, quando eram feitos assim em desenho. Não sei se hoje ainda é, que eu nunca mais vi. Ainda tem. E isso é bem recente. Mas assim, por exemplo, antigamente, há muito mais tempo atrás, digamos que uns 10 anos, eu acho que já tem essa longa jornada aí o Red Bull. Tem. Tinha um cunho sexual as propagandas, ou seja, pelo que eu me lembro, tinha um que era numa praia de nudismo. E o cara tomando o Red Bull lá. Então tinha um cunho sexual e muitas propagandas. Hoje em dia eu acho que isso já foi um pouco abolido, né? Mas antigamente a gente via muito disso aí. E era muito engraçado, bicho. Muito engraçado mesmo. Principalmente essas com esse tipo e outras em outras situações que eles colocavam animais. Não sei se... Esse da... Ô, Flávio, esse da praia de nudismo, se eu não me engano, jogava uma toalha, né, na frente também do cara que tava pendurado e pá. E ele saía voando. Isso, é de boot da asas e a toalha voando com o cara também, pendurada lá na parada do cara. Então era uma coisa assim que os caras faziam comercial. Antigamente a gente não via tanta proibição, né? Tinha esse apelo sexual, mas tinha uma coisa engraçada nisso aí, que a gente percebia, né? Que ninguém é bobo, na verdade, né? Só quem passa batom, né? É, não, esse é do batom aí. É mesmo, os comerciais do Red Bull era bem criativo, né, cara, essa parte aí. E era simples, né, era uma coisa fácil de fazer, um cara que tivesse desenhando tracinho, só que aquele cara que desenhava tinha Alzheimer. Eu lembro que... eu lembro que eu fiz um comercial há mais ou menos uns 4 anos atrás, que foi nesse mesmo estilo aí. Foi do grande, do amigo meu, Ivan Mola, ele é desenhista e ele fez o comercial para Universo Empregos. A gente participei desse trabalho, era muito parecido. Se vocês derem uma procurada aí no YouTube, vocês vão ver aí que da Universo, que são uns desenhinhos de uma história em quadrinhos. Muito bacana fazer comercial nesse tipo. Vamos deixar no post pro pessoal aí que tá ouvindo assistir. Pode crer, eu vou assistir também essa parada. Pode pesquisar aí, é muito bom. Então vai lá. Felipe, fala, Felipe. Vou falar do grandioso Biotônico Fontoura, né, mano? Biotônico Beabá, Biotônico Fontoura. Cara, eu tomava isso aí, cara. Pra comer, pra crescer e pra ficar fortinho, bate palma e pede bi. Assim, ó. Ô, mãe, eu quero bi. Biotônico Fontoura. Biotônico dá uma fome de leão. Meu amigo, quem gostava de tomar isso era ruim pra caralho esse negócio. Ah, era bom, pra cara, porque tinha algo na merda, né, cara? Eu tomava e era bom, velho. Eu tomei o concorrente, que é o Sadol. O Sadol era outro que era do sequinho aquele, né? É, o Sadol era... Eu tomei Biotônico, mas eu tomei mais Sadol. Cara. O do Biotônico, teve até a Sandy Júnior que fazia comercial do Biotônico, né? E é verdade. Devia até era o Mussum, que aquela porra tinha álcool dentro, mano. Isso, cara, olha só, cara, tinha álcool na porcaria, por isso que as crianças tomavam aquela porra. Cara, eu pegava na geladeira e tomava de gole, cara. Caraca, sério, cara. Agora falando em Biotônico, eu lembrei de uma bebida, acho que vocês também tomaram. Era um remédio, um medicamento lá, um tal de óleo de fígado de bacalhau, que é um cara... Puta, mano! Nossa, cara, eu vomitava muito com essa merda, velho. O cara segurando um peixe nas costas, o símbolo. Emoção Scott é o nome disso aí. É por causa do cheiro, cara. O cheiro era insuportável, o cheiro desse negócio. Véi, aí tipo, depois lançou mais pra frente um de morango, que era... Aí minha mãe foi inventada de comprar. Puta que pariu, velho. Quando ela botou, disse, não, essa porra é de morango, vou sem medo, né? Quando vê a mesma merda, bicho. É, tinha morango e laranja, eu tomei muito de laranjinha. Tá, puta merda, era muito ruim, velho, isso. Cara, cacete. Eu não lembro de ter tomado essa bosta. Chegou, eu tô me arrepiando. Se eu tomei, eu tava inconsciente. Felipe tá se arrepiando. Oxe, negócio ruim do cacete, velho. Eu não lembro pra que servia esse negócio aí. Pra gente vomitar, mano. Anda, pô. Mas o concorrente do Biotônico, que nem o Ricardo falou, que é o Sadol, era muito engraçado, cara. Porque eles pegaram um cara bem sequinho, bem mirradinho, e ficava provocando as pessoas, sabe? Vem aqui, vem que eu vou te dar uma biaba na orelha, vem. Sério mesmo? sério. Ô Marcos, viagem. O problema é que a gente já mencionou o Sadol num outro cast, e eu procurei as propagandas na internet e eu não consegui encontrar esses comerciais, cara. É uma pena. Mais pra uma pegadinha os comerciais, né, velho? Era muito legal, uma pena que eu não consegui encontrar. Vou dar mais uma procurada, mas é possível que eu não ache. Bom, gente, então vamos para a próxima rodada aqui, e agora nós vamos falar sobre lojas. Quem é que lembra de comercial de lojas aí? Eu lembro, loja de mano, qualquer coisa. Lembro. Bom, eu lembro de uma aqui, né? Acho que é bem famosa. Olha, Flávio, fala aí, Flávio, então. Do comercial da C&A com aquele moreno que aparecia lá, dava os gritos. O Sebastião, pô. C&A, o Sebastião. Isso. Não, então, aí assim, no comercial da C&A era muito engraçado porque ele entrava e era uma alegria, né? Com aquele bicho, quando ele entrava no comercial, ele já contagiava quem escutava. Dava logo um grito, uau! Então já. Cara, era mesmo, velho. Ele dava esses gritos, é, era muita onda. Durante muito tempo, cara, eu achei que era o mesmo cara que fazia Vera Verão. Não, eu pensava mas... isso também, mas. Pô, parecia mesmo, velho. Pois é. Durante muito tempo eu achei que era o mesmo personagem. Mesmo ator, aliás, né? Não o mesmo personagem. Assim, mesmo personagem é foda. Não é? Até que, né? Já pensou tempo, o negão lá? Né? Epa! E o interessante é que as músicas, todas elas eu associava com aquela música do Professor Aloprada. Tan, tan, tan, tan, tan. Não sei se... É mesmo? Né? Todas as músicas eu associava falava, com essa. Né? Quando entrava eu já sabia que o final era esse. É, e o negão falava no final toda vez, abuse e use C&A, né? Dançando, ou correndo, ou fazendo qualquer merda, ele falava abuse e use C&A toda hora. Bom, então, como então, quase ninguém lembra de lojas, eu lembro, eu vou falar essa mais como curiosidade, porque eu tava lá, né, nas interwebs, e eu encontrei isso daqui, e ele linka lá com o episódio 15 dos Mamonas Assassinas. Nossa! Vocês lembram quando a gente mencionou que ninguém conhecia Casas Bahia, que não sei o quê, que surgiu por causa dos Mamonas? Lembro. Pois é, gente. Se eu disser pra vocês que a Casas Bahia já tinha comercial, inclusive, na televisão, em 1987 eu encontrei um comercial dela com o Pelé, cara, anunciando pras Casas Bahia. Caramba! Caraca, velho! Caraca, meu! Ele falava, entende. Falava, entende. Eu não garanto que eu vou colocar o áudio aqui, eu não lembro agora. O áudio é muito antigo, é muito mas ruim. Mas tem uma loja, mas... que eu não sei se vocês lembram. Eu até falo em Casas Bahia. Vou cantar só um pedacinho do jingle. Lojas Marabás, mamãe, você, cara, é demais. Já estou? Das Lojas Marabás. Caraca. Cara, eu já escutei esse jingle aí. Eu não lembro disso aí, cara. Eu já escutei. Se for o caso, a gente fala da Marisa também. Marisa. Né? Mulher pra mulher. Marisa. Não. É antigo isso aí. Muito antigo. Mas essa da Marabás, eu não lembro. Né, é antigo. Cara? Eita, mano, não lembro de uma, velho, agora. Olha da aí. Da casa Pio, pô. Papo é Pio. Papo é Pio. Vamos pra casa, Pio. Vem pra casa, Pio. Mano. Nossa, uma loja de sapato, velho. Eu não lembro, não. Querida mamãe, querido papai. Credo. Aí começa a falar que merda é essa? Mas aí, queria de loja, a gente tá falando de loja, mano. Eu acho que essa loja só tem aqui, velho. Nordeste. E esse comercial nostálgico aí da Casas Bahia com Pelé, eu vou deixar na descrição pra quem quiser assistir aí. Então, gente, eletrodomésticos. Quem lembra de eletrodoméstico? Fala, Nilson, tem algum aí? Eu tenho o comercial da Sempre Toshiba, que aparece um monte de chinês e fala: chama todo mundo da família, chama todo mundo. Aí a mulher leva a TV na autorizada, aí chega lá, os caras chamam todo monte de gente pra ver televisão. Aí chega a veinha e fala: sua burra, você comprou controle pilata. E bate na cabeça da mulher assim, ó. Você lembra dessa propaganda, cara? Tinha muito comercial da Sempre Toshiba mesmo de televisão na época. Sempre Toshiba era foda. É, mas Toshiba eu não lembro desse foda. Comercial, não, se você não... sinceramente. Esse comercial específico que eu tô falando, né? Passava aqui direto. Passava aqui na TV, aqui, daqui passava direto. E a veinha dando uma lapada na cabeça da mulher. Não, com controle remoto, porque ela comprou o controle pirata e não, aí a televisão não queria ligar. Aí eles botaram o controle original, aí funcionou a televisão. É, porque é engraçado, tá, mas pô. Agora, por que alguém iria comprar a televisão e a outra pessoa ia comprar um controle pirata? Não entendi, o controle não vem junto com a TV. Sei lá, mano. Agora já foi, né, velho? É antigo mesmo essa... De repente, nessa época, se comprava só a TV e o controle comprava depois, separado. Sei lá, vai saber, né? Pois eu não comprei TV nessa época. Bom, alguém lembra de mais algum Eletro aí? Quem quer rapaz. Falar? Eu lembro. Vai, fala aí pra não cortar da tua lista, Spider, das formigas, vai. É, não, você ia falar, né? Pode falar. Não, gente, fala, viu? Não, fala, eu já falei demais, pô. Tá, então eu tenho um aqui que é o da Philco, né? Pô, eu tava na minha lista, eu ia falar. Toma, isso, cara. Cachorro. Que... falar, que começa com as formiguinhas passando assim, aí elas só ouve o grito delas, assim. Aí daqui a pouco elas passam de novo e o grito delas... E elas voando, né? Passa elas daí voando. Mostra elas subindo na caixa de som e o som dando os graves e jogando elas longe. É. Valinha, aplauso, Philco. Isso não é um som, é um tapa na orelha. Tem coisas que só a Philco faz pra você. É muito massa. Era muito legal. E no final tinha uma que usava até uma folha pra asa delta, né? Tipo assim. Isso, ela usava pra planar. E aí teve uma outra propaganda logo depois, alguns anos, eu acho, que eram as mesmas formiguinhas. Só que daí a última usava um capacete, porque o som, ele dizia assim no final do comercial, agora muito mais potente. E a formiga dava com a cabeça na parede. Deu? Essa aí eu não me lembrava não, mano. Eu também não lembrava dessa não. Caraca, eu vou procurar essa depois. Vai ficar na descrição aí pra quem quiser lembrar. Fala, Flávio. Bom, o comercial que eu lembro, na verdade, é sobre videogame. Não sei se vai entrar. Olha aí. É eletro. Teve um comercial antigamente do Mega Drive, assim que foi lançado... Que eu, mas só lembro em partes, né? Porque eu lembro do começo e apenas do final. Que o cara tava construindo num laboratório, aí vinha depois os games, um raio, e marcava ele. Aí no final tinha bem assim dizendo, Mega Drive, agora com 16 bits. Mega quer dizer muito. O 16 bits mais vendido do Brasil. Isso é Mega. Mais de 280 jogos lançados. Isso é Mega. Mega Drive. É, outra dimensão para você. Tal. E, então, esse era o slogan, porque ele estava superando já o Atari, que já vinha de tempos, né? O Atari, já vinha de 8. O Atari e o NES, né? O NES também estava sendo ultrapassado. Isso. E o Master também, né? É, então, aí, assim, nas revistas de videogame, já vinha logo o comercial, cenas do próprio comercial, agora com 16 bits. E era um barulhinho, né? Tipo, era Mega Drive. Agora, como Nem lembro, pra ser sincero. Que era como se fosse um carimbo, tá ligado? Assim. Ele fazia o pum. Eu lembro do comercial do Isso é Mega, que ela falava 16 bits, isso é Mega. Falava, lembra desse comercial? É mais ou menos isso. Aí tem uma entinha da Sega que quando ele começava o jogo. Sega! Ah, aquilo ali é o melhor início de jogo. Isso e o EA Sport. O que eu lembro era um compilado de jogos que tinha no Mega Drive que mostrava a capacidade de processamento do Mega Drive. Então mostrava ali o Sonic correndo, os outros jogos rápidos assim que tinha no Mega Drive. E ele... O famoso Blast Process, né? Isso. E aí depois no final do comercial você pode ter o Mega Drive ou se divertir com isso. Aí botava o Mario Kart. Tem um comercial da Atari. Caraca. Esse eu nunca assisti, na verdade, porque é tão antigo que teve uma época que eu fui ver uma questão do documentário dos videogames, então eu vi um comercial da Atari, que era um senhor passando na frente com um cachorrinho e uma casa cheia de luzes lá, e o cara para pra olhar, ver o que é. Era muito bom esse tipo de comercial, a gente... prendi a atenção dos comerciais de hoje em dia. Eu faço muito comercial, mas eu também vejo muita besteira, assim, que o pessoal coloca. Não é tão atrativo quanto antigamente. O pessoal coloca e acha que fica bom, e aí tô obrigado a fazer o troço mesmo sabendo que é uma merda. E não pode falar pra ele, né? É porque, assim, o pessoal às vezes não entende, não tem noção, às vezes não... tem um gosto específico, né? Enfim, e preferem deixar desse jeito. Eu, particularmente, eu prefiro comerciais mais extrovertidos, que fazem apelo ao uso do objeto e em situações e engraçadas. De forma engraçada, né? Isso, é. Porque fica mais, pô, você decora... Porque você vai se divertir assistindo, você associa melhor, tá ligado? Você, sei lá, a propaganda é mais enfática. Olha, eu acho, só, se, imagina se eu tivesse, quando eu encomendei as vinhetas, se eu tivesse perguntado pra ele se tava bom. Não, eu ia dizer isso a ele, velho. Ah, claro. Uma machine cast e tal. Ele, não, eu vou falar nada. deixa abaixo. Tá bom. Então eu vou falar agora aqui da Brastemp. E aí, quem é que não tem uma Brastemp, né? Não, você não conhece o Alaor, marido da Ana? Que marido, menina? Precisa ver o fogão Brastemp que ele comprou pra ela, é demais. O Alaor não é como uns e outros que não são assim um marido, que deixa a mulher com o fogão com a boca entupida, a tampa emperrada. A Ana é que soube escolher, viu? O fogão, o marido. Eu é que casei muito jovem, imatura. Brastemp, vai dizer que você ainda não tem? Não é nenhuma Brastemp, né? Mas... É muito massa. Esse aqui tá na minha lista também. Esse comercial foi foda, cara. Comercial era vários, né, cara? As pessoas ficavam conversando e aí... E ainda digo mais, viu? Esse comercial é antigamente... Tinha um diferencial. Se você tivesse uma Brastemp, eles diziam no comercial. 10 anos de garantia. Olha só. Era verdade. Já teria trocado duas vezes de Brastemp, né? Realmente durava. Não, realmente durava. Hoje você compra uma geladeira, não passa 3, 4 anos não, sem dar algum defeito. É, hoje o consumismo é tão grande que os caras já fazem pra quebrar mesmo e os caras comprar outra. É, os caras fazem pra durar só a garantia, né, velho? Aí o cara tem que comprar com garantia estendida pra ver se pelo menos não leva o fumo. Pior, tudo tem que ter garantia estendida, é bem assim. E naquela época, o orgulho das empresas era vender e dizer que a marca era boa porque durava bastante. Hoje em dia... Não, hoje em dia tá só pra ter e trocar. Os guarda-roupa é mesmo, eu tenho um guarda-roupa aqui que é mais velho que eu, cara. Um guarda-roupa da tá Brastemp? Comigo até hoje... Não, pô. Guarda-roupa da Brastemp, não, pô. Eu tô dando exemplo de coisa durável, aí você tá viajando. O Tim Blue sempre vem com uma dessas, pô. Sempre, ele tá ali esperando, sempre. É o pra sódia ele. E aí, Nilson? Porque você compra o guarda-roupa, não dura nem sei. Praticamente, se durar um ano, dois anos, é muito, cara. Nossa, que pariu, cara, que tanta roupa. Caramba, você cria cupim no guarda-roupa, cara? Pra não durar nada, não. Tô falando assim. Uma fazenda. Mas um ano é muito pouco, Nilson. Teus filhos brincam de esconde-esconde dentro do guarda-roupa, velho. Ah, bom, aí... se eu entrar dentro do guarda-roupa, já era, cara. Não, mas bom, uns quatro anos ele já se destrói mesmo. Dois é foda. É isso que eu ia falar, uns 4 anos ali ele já tá soltando tudo. Bom, gente, eu acho que agora vamos passar aí pras vestimentas, né? Quem tem algum comercial de vestimentas aí? Fala, Spider. Cara, eu tenho alguns aqui, mas eu vou... Tem um que ficou muito famoso aí, que talvez muita gente não lembre, que é aquele da camisa do Fernandinho, vocês lembram? Camisa do Fernandinho, puta merda. É, cara, esse é bem antigo. Não sei nem quem é Fernandinho, mano. É um que o cara... Calma aí, Fernandinho é o meia do volante da seleção? Do não, nossa, ele era volante. Meu Deus do céu. Mas é um que o cara tá numa mesa, assim, o nome da marca é o US Top. E, tipo, passava assim, tinha um monte de gente numa mesa de reunião, o chefe numa ponta e o cara na outra. Aí o cara veio com uma camisa diferente e o cara fala... Pô, legal essa camisa aí, tipo, modelo e tal. Daí o cara fica todo. No dia seguinte, todo mundo repete a camisa do cara, que foi elogiado, né? E aí o cara vem com uma camisa diferente. Daí o chefe elogia de novo. Ah, não sei o quê, bonita camisa e tal. E aí, na última levada, ele tá do lado do chefe, nele, assim. Os dois usando a mesma camisa, assim, igual. E aí ele fala, bonita camisa, Fernandinho. E aí Esse logo ficou famoso por um tempão, assim, cara. É bem antigo. Cara, rapaz, é o que? É do 80, né? Vagamente anos na minha 80. Eu tenho um comercial dessa época aqui. Eu não sei se vocês já viram. É de 87. Ó, fala aí. É o comercial. O slogan era o seguinte. O primeiro sutiã, a gente nunca se esquece. A música do Raul Seixas. Baby, olha só, cara. Hoje você faz 13 anos. É uma que a menina pegava, usava o sutiãzinho, tava na aula de balé. Aí, tá ligado? Aí ficava com inveja porque as outras tinham sutiã e ela não tinha. E quando chega em casa, tá lá o sutiã. Lindo. Maravilhoso. Caraca, velho. Era da Valizer, né, Flávio? Eu nem lembro. Esse comercial... Era da Valizer. Eu sei que o slogan era... O primeiro sutiã, a gente nunca se esquece. Caraca. Ela sai na rua, depois do sutiã. Aí a galera começa a olhar pra ela, fica com vergonha. Eu particularmente preferia ela sem sutiã, mas... Eu achei que caraca, o sutiã ficou massa, cara. Bom, tá difícil de lembrar coisas assim de mano, com temas específicos, então vamos liberar, né, gente? Então vamos lá, por pessoa lá. Felipe, fala aí, Felipe. É livre, tema Team livre. Blue, o Felipe, mano, antes de você falar, é o Team Blue, né? Team Blue liberou, né? Surpresa, agora ele tá liberando. Ai, meu Deus do céu. Tá tendo de marcação comigo hoje. Eduardo não tá aí, vocês pegam no meu pé, né, cara? É foda. É porque o mais próximo é o gaúcho mesmo do... Vai, Felipe. Ah, vamos lá, eu lembro do comercial da Johnson's Baby, velho, dos cachinhos, tá ligado? Dos pirraia tomando banho. E fala, eu nasci com cabelo enroladinho, cheio de cachinho, na cachola, tom. E aí fala, gostoso pra chuchu, chua, chua, tá ligado? Ah, é a música do Rá-Tim-Bum, não é? Baby. Cabeça! Tá na hora de lavar. Gostoso! Faz o carinho na cabeça. Suave! Deixa o couro cabelo. Seca de lágrima! Esfrega, esfrega, esfrega, vai fazendo espuma. Esfrega, esfrega, esfrega, vai fazendo massagem. Gostoso! Acho, chuchu, acho, lavar a cabeleira como Johnson's Baby Shampoo. É, muito legal, velho. É a música do Rá-Tim-Bum, não é? Eu acho que é, velho. É uma versão da música do Rá-Tim-Bum. É, isso mesmo. Isso, eu lembro disso daí, cara. Era legal. E os pirrainhas tomando banho, todo mundo metendo shampoo na cabeça, tudo com cabelo cacheado, era uma onda. Tem uma versão nova, não sei se exatamente de cachos, que eles reusaram aí pra linha infantil, mais recente. Mas eu lembro dessa antiga aí. Eu lembro. Essa antiga é legal. Nilson! Cara, eu lembro do comercial da Pepsi. Da Pepsi. Que o moleque vem... da Pepsi. O moleque vem andando. Aí não tem aquelas máquinas de latinha que você... Aí eu lembro desse. Olha só, aí o moleque vai, bota duas moedas, aí tira duas da Coca-Cola, bota em cima, aí... Pra ele alcançar e vou pegar da Pepsi, maluco. Aí cutucou, viu? Ele vai, pega da Pepsi e deixa as duas Coca-Cola. Essa é foda mesmo. Essa é foda, cara. Eu lembro e vocês dessa. Vocês lembram do comercial do DDD? Que é com três gordinhos lá. Eu sou D. Os três gordinhos chato, D. Mano. Eu sou D. Vocês. Eu sou o D. Sou o DDD. Há quanto tempo você não liga para sua mamãezinha? Eu acredito na sua falta, tadinha. Garanto que ela está lá em Belo Horizonte, do lado do telefone, suspirando. Vocês conhecem minha mãe? Mãe é mãe. E um DDD para Belo Horizonte custa mais barato do que esse cafezinho. Liga, vai. Tá bom, depois eu ligo. Agora. A gente chora. DDD, linda terra. Ligue já. Pensa, viu? Juntos são. Esse tava na minha lista aqui também, cara. DDD. E eles cantavam a musiquinha chata do caralho, né, velho? Nossa, muito chata, cara. Cara, essa tem uma nostalgia de lembrar. Tinha várias músicas. Isso virou fantasia em festa fantasia roda. E era um pirraia verde, um amarelo e um vermelho. Os caras com uma touca de natação, né? Touca de natação na cabeça. E chato, cara. Chato pra caralho. Eu lembro aqui uma que era nostálgica também, que dava lá na década de... Eu acho que no começo da década de 90, que era do Bamerindos, quem é que lembra aí? Pô, eu ia falar dessa agora. É que o Caçulinha fazia no Faustão. É, mas eu falo dos caras mesmo cantando. A bandeirinha dos cotinhos. Não, tô ligado. Que tem aquele quarteto cantando, né? Aham. Isso, é um trio. É um trio? É um trio. É um trio cantando. Tá cabunhado, sujeito, arretado. Por que tu não guardou direito seu dinheiro? Guardei sim. Mas não guardou direito. Vai pro Bamerindio. O tempo passa, o tempo roa, e a poupança Bamerindus continua numa boa. É a poupança Bamerindus, é verdade. É, e o Bamerindus não tá numa boa, né, cara? Porque foi... O Bamerindus comprou. O Bamerindus já era. Meu cu. O HSBC comprou o Bamerindus. Né? Fala, Ricardo. É, o HSBC comprou o Bamerindus, né? Caraca. Foi pra fita, né? Mas a propaganda ficou um tempão, né, cara? Sim. Muita gente fez poupança do Bamerindus, tirou o cliente da caixa muitas vezes. É, verdade. O... Cara, tem uma propaganda muito massa aqui, que vocês... Eu não sei se vocês vão lembrar, que é do Presunto Sadia, cara. Sadia. Depende, porque tem muita propaganda. Não sei se vocês lembram, uma que tem um piazinho assim, que tem vários presuntos assim, ele tá de olho vendado. É. Aí ele passa o dedo no presunto assim, experimenta. Esse não é. É aqueles blocos de presunto, né? Isso. Ah, eu lembro, mesmo, eu lembro. Esse não é, esse não é. Esse é, daí ele tira a venda e tal, presunto Sadia, não sei o que, não sei o que. Eu tô lembro, ligado. Eu não faço. Pirra com cabelo de cuia da porra, o pirra, tipo isso aí. Tá querendo me enganar, é? De jeito nenhum. Opa! Esse é Sadia. Sadia, aquele que tem a marca em relevo que você conhece na ponta do dedo e na ponta da... Outra propaganda também interessante era aquela da Bombril, né? Com aquele cara. Aquele cara passou quase 30 anos com a Bombril fazendo comercial. Nossa, é mesmo, cara. Aquele cara ali, se você olhar ele, você já chama ele do cara da Bombril. Ninguém sabe quem não, é ele. Não, o mas... nome não, ninguém cara, lembra, e... não. Mas falar Bombril... Comunicado urgente. Atenção, caíram os três zeros. O que era mil, virou um. Mas Bombril não mudou. Bombril continua com suas mil e uma utilidades. Muito obrigado. É real, Bombril tem mil e uma utilidades. É, e a questão é o seguinte, cara, que mesmo que a gente não compre Bombril, é Bombril. Pois é. A gente associou os comerciais daquela época, eram tão, pegava tanto, tanto, que a gente associava a marca ao produto. É, isso que mesmo. Esponja de aço, qualquer esponja de aço é Bombril. Eu sempre falei associar Bombril pro produto também, a marca, né? Bombril também. Assim como fotocópia virou xerox, né, cara? É, eu pois só é. Descobri, eu só descobri que era esponja de aço a porcaria do troço quando surgiu a Solan. Liga aí, velho. E mesmo assim eu chamo de Bombril. pega o Bombril de outra marca. Pega ali. O Bombril da Solan ali. É, pega ali o Bombril que tá mais barato. Você não vai, não faz chega... Faz o Inception na Solan. Pior que é fogo mesmo. Você, e dificilmente você pode chegar no mercado e pedir um Bombril... E pedir uma esponja de aço, é isso? De outra marca que não seja a Solar, não tem praticamente. É, verdade. O, posso falar outro? Você fala, quer fala isso, pai. Deixa eu falar um. Fala aí. Uma aí então, cara. Comercial da Pepsi, mano. Do Guga e do Denilson, velho. Rede é gol. Tá ligado, não? Aquele que eles jogavam o Guga de tênis. Puta, é mesmo, cara. E o Denilson... Denilson chutava a bola, né? Isso, aí ele chutou e bateu na rede. Aí ele começou a comemorar do nada. O cara, ele, pô, rede é fora, pô. Ele, não, pô, rede é gol. É gol. muito foda, velho. Essa era legal, cara. Isso é massa também. Cara, isso era bah, nostálgico. Isso aí, ô. Isso era muito vida. Legal, velho. Ah, surpreendi outra? De novo o Tim Blue. É. E aí, peguei ele agora, hein. Rapaz que fala, pega mãe. Direitinho aí, né? Oita! Aí, Felipe, ó. Até o convidado agora avacalhou. Eu lembro da propaganda do Fábio Castel, que era em cima daquela música lá. Nossa, tava da aquarela, cara. Da aquarela, isso? Tava na minha lista, aquarela, né? Era muito bonito aquele comercial, mano. Ia falando e a galera desenhando, né? É, não, era um desenho que passava no fundo, desenhando os desenhos. Se fossem retas, é fácil fazer um castelo. Todo lápis em torno, minha mão imitou uma luva. E se faço chover, com esses mãos tem um guarda-chuva. Se a menina de tinta cai um pedacinho de papel, por instante imagino uma linda gaivota voar. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte, sul, lindo é qualquer. seu nome de coloria. Fábio Castelo, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Um ou dois traços, é fácil desenhar um café. É muito legal essa música. Essa música enjoava depois de um tempo escutando. Eu não enjoava, não, eu gostava. Eu não enjoava, mano, mas é, outra coisa que eu não chamo, a galera aqui também, quando vai comprar lápis de cor, só pede Faber Castell. Se tiver outro, eles levam, mas chama de Faber Castell aqui também. Um comercial que eu lembro, cara, da época, era da Colinos, que lembra? Não, a pasta de dente, Colinos, né? Creme dental. Isso, creme dental. A Colinos que virou Sorriso, no caso, Sorriso, hoje, né? É, a antiga, a atual Sorriso, né? Que era Colinos. A galera pulava, né? Uhum, mergulhava. Não sei. Era muito legal. O da Sorriso ficou aquele jinglezinho. Um sorriso herbal, cheirinho de floresta tropical. Agora imagine você com uma floresta tropical na boca. Que legal, né? Caralho! Curiosidade rápida aí, o Colinos virou Sorriso porque virou um monopólio. Quando eles compraram a última empresa, eles ficaram com mais de 50% do mercado. Aí, aquela lei de monopólio entrou em ação e eles tiveram que desistir da marca. E foi, aí, mano. Aí virou Sorriso. Olha só. Tinha também da Close Up também, né, cara? Daria certo com Close Up. Close Up tinha. É, tem umas propagandas antigas. Eu lembro de todas as músicas, viu? Olha só. Vocês se lembram daquele comercial do Roberto Carlos, velho, que ele bate uma falta e voa o chinelo dele, eu acho, alguma coisa assim. Ah, é, cara? Que era da Miami, ligado, né? Que ele voa. É, acho que era, velho. Pai, não sei. Cadê meu? Ou era Raider, era Havaiana. E aí, pimba, na gaveta. Eu lembro, Roberto, eu lembro. Incrível. Aí eu corri pra bola e pá, no ângulo. Eu lembro, Roberto, eu lembro. E teve aquele chute, finalzinho do jogo. Eu dei o pique e catapum. Roberto Carlos. Cadê meu Raider? Esquece, Roberto, esquece. Pai, cadê meu Raider? Hein, ô, Felipe? Era assim, ó. Aí ele chutava, o troço ia parar lá na Itália, eu acho. É, aí o moleque falava, Roberto Carlos. Aí o pai dele botava a mão no ombro assim e ele dizia, pai, cadê meu Raider? Calma, Roberto, calma. Muito legal. Era massa, velho. Então deixa eu dar outro exemplo aqui. Alguém lembra da propaganda do Nacional? Essa é velha, cara. Nacional? Do Banco Nacional. Ah, aí... Não. Eu achei que era Nacional Supermercado. Nem da minha época. Uma que tinha um... E você lembra dessa, Flávio? Isso aí é da minha época, bicho. Quase 50 anos atrás. Isso é velho. Isso é meu velho, carai. Carai. Isso é velho, cara. Era um piazinho aqui. Tem certeza que tu me passou a data certa, a tua data de nascimento certa, ô Flávio? Passei, pô. Mas isso aí é muito velho, eu não sei nem que banco é esse, Nacional. Nacional, só lembro daquele do Itaú, que a pessoa tinha que desenhar o izinho com uma bolinha aí. Não, mas isso até hoje. Mas essa do Nacional, apareceu, o Nacional ficou famoso porque patrocinava o Ayrton Senna, né, cara? Ah, é, caraca, é mesmo. Como é que é o comercial? O comercial é um grupo de coral numa escadaria, assim, e aí tá faltando o piá do meio. Aí eles começam a cantar a música, assim. E é de Natal, bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você. E o piazinho sai se quebrando de bicicleta pra chegar no coral e vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. E ele só chega no final assim, pra você. E é só a parte deles. Daí ele faz um ufa. Aí Nacional, feito pra você. Thank you. só, cara. É, mas, sim, é massa comercial, é massa. Não lembrava disso. Eu ia falar massa do urso da Coca-Cola, mano. Tu manda a Coca do... Ah, é o urso polar, né? O urso aquele polar. Ali é foda, velho. Era isso, muito bom. É. Eu ia falar dos comerciais da Coca-Cola da década de 90, que era dos caminhão passando, que pegou até hoje, eu acho que ainda tem esse negócio. Comemore essa festa, o Natal está chegando, mas vai a tua cidade. Coca-Cola cidade é mágica, na noite muitas luzes brilham. Mas na hoje época, tem ainda, cara, os caminhões passando. Hoje é com trem, tá ligado? Com essas paradas. Isso, mas trem, na época era legal pra cacete. Era aqui em Curitiba legal. Tem até hoje, final do ano, caravana da Coca-Cola. Olha só, e não é, sabia, mano, que tinha isso, cara. Aham, ano passado teve, esse ano vai ter de novo. Bem bacana. Só tem Coca-Cola Festival. Eu tenho mais uma pra falar aí, mas eu não quero... Comercial legal. Quem era do Zé do Caixão, do Cine Trash. Ali era muito massa, essa, todas as tardes. Como é que era o comercial que eu não lembro, cara? Eu não lembro desse. Oxe, ele saindo do caixão, eu lembro Cine do, Trash, eu lembro hoje às 3 horas. O Cine Trash eu lembro. Não lembro o comercial, falei. Bom, era ele, pô, saindo do caixão, só com aquelas unhas pequenas dele, né? Primeiro as unhas saindo, isso. Né? Primeiro as unhas saindo. E convidando o Cine assim. Trash às 3 horas. Se não me engano, era as 3 horas que passava na Rede Bandeirantes, não era? Era na Band. Era na Band. E só dava aquele policial assassino, aquele cop, não sei o quê. Rapaz, eu tinha medo. Até hoje eu tive medo do filme dele lá, Palhaços Assassinos. E não gosto de palhaços. Boa! Eu não gosto de palhaço também por causa de It. É o de um palhaço também. Esse filme é foda de Stephen King, mano. Eu lembrei um aqui, de shampoo. Que é velho pra cacete também, cara. Que é um aquele que a moça chega assim... Ah, vocês se lembram da minha voz? É, minha voz já não é mais a mesma, mas os meus cabelos... Olha quanta só, diferença. Caraca. Tem... Da sabe Colorama esse. Ei, vocês se lembram da minha voz? Continua a mesma. Mas os meus cabelos... Quanta diferença. É que para eles existe shampoo Colorama. Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes... Colorama é apresentado em 4 tamanhos, 8 fórmulas diferentes e uma para cada tipo de cabelo. E para mais beleza, creme Rinse Colorama. Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo numa mulher. Colorama. É? Vou falar também o clássico, né, velho? Vamos relembrar do clássico aí, o comercial da Parmalat. Parmalat, cara. Parmalat era foda. Dos bichinhos, né? Isso, o do leitinho, né, mano? O do leão, da criança. É, mano. O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém o seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Top das galáxias aquele ali. O elefante é fã de Parmalat. O porco, o cor-de-rosa e o macaco também são. Não sei o que, era muito foda. E uma curiosidade que eu tenho disso daí é que eles se encontraram depois de 15 anos, né? Não sei se vocês sabem disso. Sim, sim. Se não me engano, em 2011, 2012, todas as crianças, né, agora já adolescentes e quase adultos, se encontraram e refizeram o comercial. Que legal, que velho. Que massa. Se eu encontrar o link, eu vou deixar aí na descrição pra vocês. Ainda assistir. Bem que todos estavam vivos, né, velho? Porque se morre algum ali, a galera, porra, Parmalat tá fudendo todo mundo. É, de repente... Cara... Fountainblue, foi mal. Eu queria falar do comercial do Tang. Quem lembra do comercial do Tang? Ah, mano. Qual cara, deles? Se não tem laranja, compre Tang. Uma coisa assim, não é? Não, é aquele assim... eu não lembro o nome do mordomo, né? Daí a mulher dizia... Eu vou dizer que o nome dele é Borges, Alfredo. É Borges, cara. Né? Borges? É Borges, é Borges. Borges? Tang pro garoto. É Borges? Isso, é isso é mesmo. Borges, o garoto está com sede e não temos laranjas. É, eu lembro desse e aí. E aí ele vai lá, mas Tang tem o suco da fruta, não sei o que. Daí ela, ele vai lá e serve pra ele, assim, o guri diz, quero mais. Ele assim. Jaime? Sim, senhora. O menino está com sede e não temos laranjas. Mas ele vai adorar o Tang sabor laranja. Ele não merece. Quero mais. Jaime? Por isso sempre tem o Tang, o melhor gostinho da fruta. Ele vira um copo, aí ele vira o cara um fala copo assim, e... O guri fala assim, ele não merece. Era muito legal isso daí, cara. Oh, ninguém falou do comercial da Bavária, mano, da cerveja dos amigos. Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. Da Bavária, né? Ah, é. Hoje é sexta-feira. Então, velho. Traga mais cerveja. É essa. Vocês lembram da propaganda do Unibanco? Que tinha Luiz Fernando Guimarães e a Débora Bloch? Não. Cara, eu já vi que tu gosta de dinheiro, mano. É só banco. Tá fraco, não. Eu cortei ele que eu falei do Bamerindus, né, cara? Senão ele ia falar do Bamerindus também, né, cara? Mas eu lembrei do Nacional por causa do Bamerindus, cara. Olha na só, verdade. Olha só. Não é bem antigo agora, essa capa. Agora eu lembrei que você falou, lembrei. Você tem esse lembrou? Comercial mesmo. Não lembro, uhum. Cara, não lembro. E, cara, preciso falar uma sequência aqui que me veio agora que eu nem lembrava. Vocês lembram da caixa de chocolates garoto? Aquelas chocolates que tem até hoje, aquela caixa de bombom? A amarela. Sim, eu lembro do chocolate, eu não lembro do comercial, como é que é? Então, A garota é a loja, fica aqui perto, aqui, ó. Daqui perto da cidade aqui. Loja ou fábrica? Garoto era a marca de chocolate que o Michael Jackson mais gostava, né, cara? Puta que ideia, pariu, mas... mano. E a Praça é Nossa manda um abraço pra você. Eu vou falar do comercial da faca Guinso, aquele que falava Guinso 2000, puta a faca que corta tudo. No Japão há muitas maneiras de servir peixe. Mas apenas um jeito de cortá-lo. Apresentamos a novíssima Guinso 2000, porque a lenda continua. Mais afiada do que nunca, sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos assim. Receba este conjunto completo. São 10 facas, incluindo a novíssima Guinso 2000, seu certificado de garantia e 50 sugestões do chefe Arnold. Ligue já para 011-1406 e peça Guinso 2000 por apenas 29.990 cruzeiros reais. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagem e Teleshop Serviços. Aí, que até que eles passavam aqui, cortava cano, cortava aqueles canos de aço. Eles cortavam, né, cara? Caramba! Aquela merda dava nos intervalos dos Cavaleiros do Zodíaco, não, né? Exatamente. E o número? 011-1406. Como é que eles conseguem... Como é que eles... Não, como é que eles conseguiram um número tão pequeno, né? 0, 11, 14, 0, não, mas naquela caramba. Época era pequena mesmo os números. Quase ninguém tinha telefone naquela época. Então era pequeno os números. Eu me lembro que o primeiro número de telefone que eu vi na minha vida tinha 6 dígitos só, ou 5. 5 dígitos. Eu ficava brincando com meu irmão bem assim, rapaz, eu acho que a Excalibur, a Guinso deve ser irmã da Excalibur, porque puta que pariu, que faca é essa? E alguém já viu uma faca Guinso ao vivo, cortando? Já, eu já vi uma faca Guinso, mas ela tava sem fio já, cara. Olha, eu já vi, mas não. Caralho, ficou sem fio? Tinha o quê? 20 anos, né? Cara, sem fio não, ela tava com o fio meio ruinzinho, assim, sabe? Olha só. Mas eu vi, e você me lembrou uma outra propaganda agora, Nilson, que é das meias vivarinas, né, cara? De quem? Caralho, meia vivarina. Meia vivarina, minha mãe usava isso, mano. Olha aí, ó. Qual é viu? O nome do produto? O que que é? As meias vivarina, passava meias no... Meias vivarinas. É aquelas meia calça, pô, que botava nas pernas, as veias botavam nas pernas assim e tal. É, não lembro. Que não cortava, porra, não desfiava, não... Pegava não... um garfo, o cara pegava um garfo e fazia assim na meia calça. E não desfiava. A meia parecia ele lona, botava, cara, um papel do outro lado e rasgava o papel, mas a meia não, né? Isso, era. Isso. Ah, eu lembro do comercial, mas não lembro do nome da meia, cara. Meia que... vivarina, mano, eu não lembrava desse nome. Caralho. Tanto que o desafio era fazer a faca Guinso cortar uma meia vivarina, né, cara? Eu, pelo visto, caramba, ela ficou sem fio, né? Tu viu uma sem fio aí. É, eu vi, cara, eu vi, mas ela já era meio velhinha, sabe? Pô, tem um do Twix também, mano, que é de 2003, 2004, eu acho. De quem? Ah, quem do Twix, né? É, pô, o triozinho que é. O menino, não sei quem, como é o nome do menino, sei lá, Joãozinho, nasceu... E aprendeu uma palavra muito cedo, aí o Pirraia chorando, caramelo! Aí daqui a pouco, isso foi piorando e tal, aí mostra ele mais velho um pouquinho, com 5 anos, aí ele, do nada, caramelo! Falando, né? Aí daqui a pouco ele na escola, tipo adolescente, ele, todo mundo na aula fazendo as coisas, ele, caramelo! E todo mundo, caralho, que porra é isso, tá ligado? Aí ele vai pra casar e de novo, no meio do sim, ele solta um caramelo na cara da mãe, caramelo! Aí vai se tratar, quando ele vai se tratar... Aí ele chega na sala de espera, né? Aí senta, faz caramelo. Aí o outro cara que tem do lado, chocolate, caramelo, chocolate, caramelo. não é chocolate, é caramelo, biscoito. Aí sai outro de dentro da sala do médico, tá ligado? Chocolate. Aí os caras se abraçam, velho. Chocolate, caramelo. Se fosse é hoje, caralho, se fosse hoje, o cara gritava assim, ó: chocolate, biscoito. O outro gritava: bolacha, biscoito, bolacha. É, esse comercial era engraçado. Primeira vez que eu vi, eu morri de rir também. Puta que pariu. É muito massa, cara. Quem lembra do comercial da Calói? Cara, eu uso o slogan da Calói até não hoje. Não esqueça, cara, da minha Calói, mano. Não esqueça a minha Calói. Eu uso até hoje, cara. Olha, lembro só. Não, sim, mano. Não esqueça do meu videogame. Papai, não venda o meu videogame. Cara, eu lembro de, olha, eu acho que o comercial, talvez o comercial mais antigo que eu me lembro, é de um refrigerante. Talvez seja o comercial mais antigo que eu me tenho memória. O problema é o seguinte, cara. Tá ligado quando vocês lembram de algo e vocês têm, pode ter certeza, vocês dizem, não, pode cortar meu braço fora se não for. Vocês têm certeza que é uma coisa e não é, é outra? Eu tinha certeza que o comercial que eu assistia era da Minuano Limão. Alguém lembra Minuano Limão? Eu lembro da Minuano. Pois é. E era bom pra caramba. É isso mesmo. Eu podia jurar que o comercial que eu via era da Minuano Limão, mas na verdade era da Tim. O comercial era um cara vindo no deserto com uma mala na mão, calor do sol assim de rachar, ele com a roupa comprida de chapéu, passava a mão no rosto assim, aí ele chegou num botequinho, sabe? Chegou ali e o cara, você quer água? E ele, água não, batata. Aí o cara dava batata, parecida a Ruffles pra ele, sabe? Uhum. E o cara comia aquela batata e o narrador dizia assim, provoque a sua sede até não suportar mais. E aí ele abria a caixa, era um isopor cheio de tin. E aí ele dizia, aí mate ela com tin, ele tomava tin assim. Cara, dava uma vontade de tomar. Cara, era foda esse comercial. Eu lembro dele, foda, tipo. Cara. Eu tava é aqui antigo, tentando lembrar, cara, da Tim. É muito antigo. Só que eu poderia jurar, cara, que era Minuano Limão essa porra. E não, cara. Tim. E a Tim... Minuano e Tim eram os dois melhores refrigerantes de limão, cara. Sim, cara. Mas a gente comprava Minuano Limão, que era mais barato. Você lembra do Thaí, 7up e tal? Vai voltar, tá ligado, Tim Globo? Thaí vai voltar? É, vai voltar com... até a Coca-Cola que comprou e tal. Aí o slogan vai ser assim, ó. Coca-Cola na frente, Thaí atrás. Que pariu, cara. Eu demorei um pouco. Agora eu me lembrei de uma. Agora eu me lembrei de uma. Por que que a Fanta nunca vai... A Fanta nunca vai acabar. Vocês sabem por que que a Fanta nunca vai acabar? Não. Nunca vai falir. Por quê? Porque se a Fanta quebrar, a Coca-Cola. Meu Deus, cara. Que triste, cara. Que triste. Puta que pariu. Até o Carlos Alberto desceu do banco agora, cara. É melhor falar da Coca-Cola de 4 litros que vai sair, né, velho? Além traço de 4. Bom, e com essa bosta de piada nossa aí, eu acho que tá na hora de acabar, né? Então, ficou aí. Com certeza a gente deixou muito comercial aí, nostálgico pra trás. Então, deixem nos comentários aí os comerciais que vocês lembram. Comentem os que a gente falou, se tem alguma coisa errada, se vocês lembram de outra maneira. Coloca nos comentários, mandem e-mails, não importa, a gente vai ler, a gente vai responder. E também, né, não esqueçam de compartilhar esse episódio nas suas redes sociais aí com todo mundo, né? Então vamos começar aqui as nossas despedidas. Felipe, obrigado, Felipe. Pô, um prazer estar de volta, uma pena que logo no hiato, né, mano? Mas fazer o quê? Vamos aproveitar as férias, já que é férias de tudo mesmo. Vamos tomar cerveja e engordar essa porra. Neilson! Obrigado, Neilson! Que nada, cara. Estamos aí. Quem quiser me acompanhar, meu canal lá no YouTube, Old School Gamer, pra ver os videozinhos lá, 3 por 1 real. Ricardo! Valeu, galera, por mais este... grandiosíssimo podcast, o tema foi muito bacana, muita nostalgia e muita lembrança boa com propagandas antigas. E é isso, né? Boas férias para todos. É, mais feliz pro Zu aí que já tá tomando cerveja, né, cara? Então é isso. Até o ano que vem, bom Natal, bom ano novo para todos e até mais. Bom, então, Flávio, vamos deixar aí o teu recadinho aí da Desert Studio e as tuas considerações aí sobre o programa, cara. A palavra é tua. Bom, eu primeiro gostaria de agradecer, né, o convite aí a todo mundo aí que me aturou aí nesse pequeno momento. E uma outra oportunidade também, caso seja chamado novamente. Estou afim, né, de participar de um próximo bloco, enfim... quando voltar desse recesso e falar algo mais relacionado a games. Eu sou fã de games, não sei se você sabe. Sim, sim, sim. Né? Eu sou fã de games. Então, assim, o recado que eu deixo aí é que para os ouvintes que estão escutando, né, não deixem de acompanhar, porque é muito bom. Desde aquele momento que você foi solicitar aquele comercial, já sou fã, escuto todos os casts, né, toda semana, sempre que sai, sim, na verdade, né? E convido o pessoal que dá uma olhada lá na minha fanpage, lá do Facebook, lá do estúdio. Lá tem várias dicas. Apesar de que eu não tô postando muita coisa, pelo fato de estar trabalhando muito agora no final de ano. Mas tem muita coisa boa lá. Mas, ó, obrigado, brigadão aí mesmo. E qualquer coisa aí, estamos ativos aí, né? E espero um próximo convite. Dessa vez que seja falando sobre games e beleza, outras coisas mais. Beleza. O assunto de vocês é muito bacana, é uma iniciativa muito boa e espero que continue. Certo, me diz uma coisa, tu já conhecia podcasts antes de conhecer o Machine? Não. Olha aí, olha aí. Opa. Se ele for escutar outro, ele nunca mais volta. Que isso, bicho, e a consideração. Não, tô brincando. Flávio, muito obrigado por comparecer aí com a gente, cara, foi um prazer te receber aí e espero que nesse ano que vem, aí nesse próximo ano que a gente começar aí, nossa parceria continue aí por muito tempo, ok? Beleza, firme e forte. Certo, tamo junto. Então, cara, muito obrigado, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Flávio, até mais. Falou. Valeu. Certo, gente, muito obrigado aí pela companhia de vocês aí conosco. Foi mais aí um podcast nostálgico, né? E a gente, como vocês sabem, nós vamos dar uma paradinha e vamos voltar ano que vem, no dia 25 de janeiro, certo, gente? E esperem que o episódio vai ser nostálgico, hein? Vocês mal podem esperar, hein? Bom, então vamos terminando por aqui. Fiquem aí agora com as leituras de e-mails e comentários. Bom Natal, bom final de ano pra vocês e até a próxima viagem no tempo. Tchau! E-mails e comentários. Certo, pessoal, estamos aqui começando mais uma leitura de e-mails e comentários. E hoje eu estou sozinho, né, já em ritmo de fim de ano. Então vamos lá, vamos às leituras dos comentários do site. Eu tenho aqui um comentário do Luiz Sérgio Adriano Júnior, referente ao cast número 21, sobre os melhores filmes da década de 80. E ele diz o seguinte: muito bacana o tema, me identifiquei muito e sou um cara que adora assistir os filmes dessa época. Poderia citar todos os que eu curto, mas deixarei pelo Rock 3, que acho muito massa e assisto a série toda ainda hoje. Nossa! Como era dos anos 80, eu não falei sobre Rock 2, que acho muito mais foda. Muitos filmes da década de 70 e 90 ficaram de fora, né? Mas, enfim, vai ter mais oportunidades. Estou ouvindo e comentando sem ter terminado o episódio ainda. E eu acho que o Ricardo vai falar sobre De Volta para o Futuro 2. Olha só, ele adivinhou. Acho boas as escolhas, tirando do Neilson, né? Bizarramente não curto Star Wars. Assisti todos e não consigo achar massa. E o resto dos meus amigos, Ricardo incluso, adoram. Muitos, eu sinto assim também, o Luiz. Parabéns aí, e Predador é foda. Não falaram de nenhum filme do Van Damme, principalmente a dancinha do kickboxing. Não, a gente falou sim, o Predador aí. Ele tava no filme do Predador, só não quis, né? O problema é dele, a gente não tem nada com isso. Certo, Luiz, muito obrigado, hein? Vamos agora aqui com... Vamos ver aqui um e-mail do nosso amigo Vitor Urubatan. Ele comentou, né, referente ao mesmo programa. Salve, irmãos viajantes do tempo. Já deixei aqui meus cumprimentos e elogios a respeito do último cast. Excelentes as escolhas, mas o que mais me identifiquei foi com a escolha do Tim Blue com o Predador. Esse é um dos melhores filmes da minha infância. Sempre que passava de madrugada, eu dava um jeito de assistir. Eita! Nesse filme eu curtia muito mais o Predador do que o próprio saudoso Arnold Schwarzenegger. Na verdade o Predador era o principal, né? Enfim. Pois quando moleque era maluco por toda a mitologia criada dos dois primeiros filmes. Mas mesmo sendo fã da mitologia do Predador, a cena que mais curto do filme é quando, né, o spoiler aí pra quem não viu, né, o Predador é derrotado pelo Arnold, que olha para ele e diz: "Que diabos é você?" Aí o Predador usa seu sistema de gravação e responde: "Que diabos é você?" Como se o Predador estivesse perguntando, desacreditando pelo cara ter matado ele. No caso, não é matado, derrotado, mas enfim, né? Manja que ser humano é sinistro. Isso só mostra o quanto ele era foda, o Duck, né? Bom, sei que não era possível abordar mais obras, mas fica aí a dica para outros filmes fantásticos para a parte 2. Goonies, Um Tiro da Pesada, Loucademia de Polícia, Conta Comigo. Esse Conta Comigo eu não me lembro que filme é, cara, mas deixem aí nos comentários aí. E muitos outros. Realmente irei aguardar uma parte 2 desse cast aí. Tem muita coisa ainda pra falar. Um grande abraço a todos. PS, as mensagens do Spider estão se tornando uma atração à parte no cast. Só agora, cara? Depois de mais de 12 participações, tu acha que só agora tá se tornando uma... Tá bom, obrigado aí. Certo, gente, então era isso, os comentários e os e-mails. Eu desejo pra vocês aí um feliz Natal, um feliz e um próspero ano novo. E até o ano que vem. Fiquem aí agora com off-topic, se tiver, né? Não tenho certeza se vai ter, mas se tiver, vocês vão saber logo depois se tiver vinha. Tchau, abraço! MachineCast e Desert Studio Produtora, a parceria que deu certo. Off Topic. E aí depois, conforme o tempo de gravação aí, a gente fala dos demais, ok? Beleza. Fechou. Vamos que vamos. Então, tá. Nilson, tá de novo com esse mouse, dando porrada no mouse? Não, é não, eu. Dessa vez fui eu que tô numerando aqui, vou botar no mute. Meu Deus, tu tá com carimbo aí. É, não, meu espaço é ruim, pô, eu tenho que dar uma lapada mesmo. Assim, o... E ele já fala que é eu já, esse miserável. É que você tem histórico, né, cara? E junto conosco aqui ele, Nilson Lopes. O gato engoliu sua língua. Deu, ele apertou mudo lá e não viu. Ah, esqueci. Apertei o mudo aqui sem querer. É isso aí, pra garantir, presença no off-topic. Já tá virando isso aí de baixo, já. É hoje que o Flávio perde toda a magia da edição. É gol. Não. Vai ver tudo cru. Que aquela decepção, né? Hoje. Hã? Cuidado com essa conversa de gaúcho aí, mano. Por quê, cara? Negócio cara, de ver tudo cru. Você falou vai ver tudo cru, cara? Complicado. É, quer dizer que não tá pronto ainda. É isso? Não, beleza. É só tô me precavendo aqui. Tu tá sempre com malícia? Então, né? vamos lá então. E aí, gente, olha eu aqui de novo. Ainda não acabei o que eu tinha pra falar. Mentira. Gente, como é Natal, né, espírito de Natal aí, essa coisa maravilhosa, eu resolvi deixar uma mensagem de Natal que eu me lembro, é nostálgica, é do tempo que a gente recebia os virais por e-mail ainda. Então, eu recordei dessa mensagem de Natal e como é o primeiro Natal do MachineCast, eu resolvi deixar aí pra vocês ouvirem, né. Fiquem aí agora com uma carta enviada do Osama Bin Laden para o Papai Noel. Confiram aí agora o áudio e até mais. Prezado Papai Noel, você na certa vai achar estranho te escrever hoje, dia 26 de dezembro. Mas quero falar logo da minha reação ao receber os presentes que você deixou na minha árvore ontem, dia de Natal. Como você bem deve se recordar, eu tinha pedido uma bicicleta, um trem elétrico, um Nintendo e um par de patins. Pois bem, quero lhe informar